Presa da vinda dele a Netherfield e a sua visita a Longlourne, propositadamente para voltar à vila, era tão forte como aquela que sentira ao dar pela transformação que nele se tinha operado, no Derbyshire. As cores, que tinham desaparecido do seu rosto, tornaram a voltar com maior intensidade. Um sorriso de prazer deu um brilho novo aos seus olhos, durante alguns instantes, e pensou para si que provavelmente os sentimentos de Darcy continuavam inalterados. No entanto, não queria precipitar-se. Abre aspas, vejamos, primeiro, como ele se porta, abre aspas, disse ela, abre aspas, antes disso, será cedo demais para qualquer esperança, fecha aspas. Continuou atenta ao seu trabalho, procurando acalmar-se e sem ousar levantar os olhos, até que uma curiosidade ansiosa levou a fitar o rosto da irmã, enquanto o criado se aproximava da porta da entrada. Jane parecia um pouco mais pálida do que o costume, porém mais calma do que Elizabeth esperava. Quando os cavalheiros finalmente entraram, ela viu-a enrubescer ligeiramente, no entanto, recebeu-os com tranquilidade e modos totalmente destituídos tanto de qualquer sinal de ressentimento como de qualquer desejo exagerado em agradar. Elizabeth, por seu lado, limitou-se a cumprimentá-los e dizer-lhes estritamente o necessário, voltando ao seu trabalho com um afinco que ele nem sempre requeria. Arriscar apenas um olhar na direção de Darcy. A expressão dele mantinha-se grave, como de costume, e, pensava ela, mais do que anteriormente, no Hertfordshire ou em Pemberley. Mas talvez ele não conseguisse ser, na presença da sua mãe, o que fora na dos tios. Era uma conjectura bem dolorosa, embora nada improvável. Para Bingley ela também só olhara de relance, e, naquele instante, a sua expressão era ao mesmo tempo alegre e embaraçada. A S.R.A. Bennet recebeu-o com uma tal cortesia e tão grande amabilidade que as suas filhas se sentiram envergonhadas, sobretudo, quando viram a fria polidez com que ela cumprimentou o amigo. Elizabeth, em particular, que sabia quanto a sua mãe devia a este último, cuja iniciativa salvara a sua filha favorita de uma irremediável desonra, sentiu-se profundamente ferida em agonia com aquela distinção tão mal aplicada. Darcy, após perguntar pelo Sr. S.R.A. Gardiner, pergunta a que Elizabeth não pôde responder sem um certo embaraço, praticamente não falou. Ele não estava sentado perto de Elizabeth e talvez fosse esse o motivo do seu silêncio. Contudo, no Derbyshire, ele não procedera daquele modo. Aí, ele tinha conversado com os parentes de Elizabeth, quando não o podia fazer com ela própria. Agora, decorriam vários minutos sem que se ouvisse o som da sua voz. E quando, por vezes, incapaz de resistir a um impulso de curiosidade, Elizabeth levantava os olhos e procurava o seu rosto, via que ele olhava tanto para Jane como para ela própria, e frequentemente olhava apenas para o chão. Tal atitude exprimia, evidentemente, maior despreocupação e menos ansiedade em agradar do que da última vez em que tinham estado juntos. Ela ficou desiludida e depois zangada consigo mesma por ter cedido àquele sentimento. Abre aspas, poderia eu esperar que tudo se passasse de outro modo, fecha aspas, exclamou ela para si própria. Abre aspas, mas, sendo assim, por que veio ele, fecha aspas? Ela não se sentia disposta a conversar com ninguém senão com ele, e com ele ela mal tinha coragem para falar. Ela perguntou-lhe pela irmã, mas não conseguiu ir mais longe. Passou uma eternidade, Sr. Bingley, desde que o senhor se foi embora, disse a S.R. a Bennet. Ele concordou prontamente, receava que o senhor não voltasse, continuou ela. Correu por aí que tencionava abandonar Netherfield completamente, por ocasião da festa de S. Miguel, mas espero que não seja verdade. Muitas coisas aconteceram nas imediações desde que o senhor partiu. A menina Lucas está casada e uma das minhas filhas também. Creio que já terá ouvido falar nisso. Aliás, o senhor deve ter lido nos jornais. A notícia apareceu no Times e no Courier. Não apareceu como devia, mas enfim. Dizia apenas, abre aspas, casamentos, Jorge Wickham com a menina, B-E-N-N-E-T, fecha aspas, sem acrescentar nenhuma sílaba a respeito do pai dela, do lugar onde vivia, nada. O contrato foi feito pelo meu irmão Gardiner e a notícia também foi dada por ele. Não percebi qual a ideia em comunicar o casamento de forma tão destituída de graça. O senhor leu? Bingley respondeu que não tinha lido e deu-lhe os parabéns. Elizabeth não ousou levantar os olhos e ficou sem saber qual a expressão no rosto de Darcy. É muito agradável ter uma filha bem casada, continuou a Sr. a Bennet, mas é tão duro, Sr. Bingley, separarmos-nos dela. Eles foram para Newcastle. Uma localidade lá para os confins do norte, segundo parece. E eles terão de permanecer aí durante não sei quanto tempo. É a sede do atual regimento do meu genro. O senhor deve ter ouvido dizer que ele saiu da milícia e entrou no exército regular. Dou graças a Deus por ele ter alguns amigos, embora não tantos quantos aqueles que ele merece. Elizabeth, que percebeu que ela se dirigia indiretamente ao Sr. Darcy, sentiu uma tal vergonha e confusão que por pouco não se levantou e fugiu. Estas palavras, no entanto, conseguiram arrancá-la ao seu silêncio, e, voltando-se para Bingley, perguntou-lhe se ele tencionava ficar algum tempo na região. Ele respondeu-lhe que ficaria algumas semanas, depois de ter morto todos os seus pássaros. Sr. Bingley, continuou a Sr. a Bennet, venha caçar a nossa propriedade e matar tantos quanto tiver na vontade. Estou certa de que o Sr. Bennet terá todo prazer nisso. E reservar-lhe-emos os melhores postos para o senhor. Todas estas atenções desnecessárias e exageradas faziam crescer o mal-estar de Elizabeth. Se agora surgissem para Jane as mesmas possibilidades do ano anterior, tudo se precipitaria para a mesma desastrosa confusão. Naquele instante ela sentiu que muitos anos de felicidade não poderiam compensar os momentos desagradáveis por que ela e Jane estavam passando. Abre aspas, o meu maior desejo, fecha aspas, disse ela para si, abre aspas, é não tornar a encontrar-me na companhia de qualquer destes dois. Por mais simpáticos que eles se mostrem, nunca atenuarão a minha miséria neste instante. Deus permita que nunca mais os veja, fecha aspas. Contudo, a miséria, que anos de felicidade não poderiam compensar, foi pouco depois atenuada de maneira muito sensível, ao observar quão rapidamente a beleza de sua irmã levava a melhor sobre a admiração do seu antigo apaixonado. A princípio ele quase não lhe dirigiu a palavra, mas a cada minuto que passava ele multiplicava suas atenções para com ela. Ele achava-a tão bela como no ano anterior, tão simples e tão natural, embora menos comunicativa. Jane esforçava-se por não deixar perceber qualquer diferença na sua atitude e estava realmente convencida de que conversava tão animadamente como sempre, contudo, os seus pensamentos absorviam-na tanto que ela não reparava nos momentos em que permanecia calada. Quando os cavalheiros se levantaram para partir, a Sra. Bennet lembrou-se do convite que intencionava fazer-lhes e ficou assente que voltariam para jantar em Longbourn daí a uns dias. O senhor deve-me uma visita, senhor Bingley, acrescentou ela, pois, quando no ano passado partiu para Londres, o senhor prometeu que tomaria parte num jantar de família aqui em casa logo que regressasse. Como vê, eu não me esqueci. Asseguro de que fiquei muito desiludida por não o ver regressar como tinha prometido. Bingley pareceu um pouco embaraçado e aludiu vagamente a uns negócios que tinham detido na capital, e que sentia muito. Em seguida partiram. A Sra. Bennet sentira-se fortemente inclinada a convidar os dois para jantar naquele mesmo dia. No entanto, embora se comesse sempre muito bem em sua casa, considerou que um jantar com menos de dois pratos não seria digno de um homem no qual depositava tantas esperanças, nem suficiente para satisfazer o apetite e o orgulho do outro, que possuía 10 mil libras de rendimento anuais. Capítulo 54. Assim que as visitas partiram, Elizabeth saiu para tentar recuperar a serenidade, ou, por outras palavras, para refletir sem interrupção nesses assuntos que, na realidade, apenas a perturbariam ainda mais. A atitude do Sr. Darcy surpreendera e causara-lhe vexame. Abre aspas, para que teria ele, V-I-N-D-O, fecha aspas, perguntava-se ela, abre aspas, se era para permanecer silencioso, grave e indiferente, fecha aspas, e não encontrava nenhuma resposta que a satisfizesse. Abre aspas, ele continuou a mostrar-se amável para com os meus tios, quando esteve em Londres, mas por que não para comigo? Se me receia, por que veio aqui? Se já não gosta de mim, por que permanece silencioso? Que homem misterioso! Não pensarei mais nele, fecha aspas. A sua resolução foi, durante algum tempo, cumprida involuntariamente, graças à aproximação de sua irmã, que se acercara dela com uma expressão animada no rosto, sinal evidente de que a visita lhe trouxera maior satisfação do que Elizabeth. Agora, disse ela, que o primeiro encontro passou, sinto-me perfeitamente à vontade. Conheço as minhas forças e não mais me sentirei embaraçada na presença dele. Alegra-me que ele venha jantar na terça-feira, pois, nessa altura, todos terão a ocasião de ver que nos damos apenas como bons amigos e indiferentes um ao outro. Oh, sim! Muito indiferente, de facto, disse Elizabeth, sorrindo. Toma cuidado, Jane. Minha querida Lizzie, não me julgarás tão fraca que me consideres em perigo agora. Considero que mais do que nunca estás em perigo de ele se apaixonar irremediavelmente por ti. Não tornaram a ver os cavalheiros senão na terça-feira, e, enquanto isso, a Sra. Bennet entregou-se a todos os planos felizes que o bom humor e a delicadeza habitual de Bingley haviam reavivado na meia hora de visita. Na terça-feira reuniu-se um numeroso grupo em Longbourn, e as duas pessoas que mais ansiosamente eram esperadas apareceram pontualmente. Quando todos se dirigiram para a casa de jantar, Elizabeth observou ansiosamente se Bingley tomaria, como outrora, o lugar ao lado de sua irmã. Sua mãe, que era uma pessoa avisada e que estava pensando no mesmo, não o convidou para se sentar a seu lado. Quando entrou na sala, ele pareceu hesitar, mas, como por acaso, Jane olhou à sua volta e, igualmente por acaso, sorriu, foi o suficiente para que ele se decidisse e avançasse para se sentar ao lado dela. Elizabeth, triunfante, olhou para o Sr. Darcy. Este recebeu o facto com nobre indiferença e Elizabeth teria imaginado que Bingley tinha finalmente licença para ser feliz, se não tivesse visto que também este olhava para o Sr. Darcy com uma expressão entre sorridente e alarmada. durante o jantar, a atitude de Bingley para com a sua irmã. Persuadiu Elizabeth de que a sua admiração por Jane, embora mais reservada, em breve resultaria na felicidade de ambos, caso não houvesse interferências alheias. E, se bem que ela não confiasse cegamente nesse resultado, ela sentia um enorme prazer em observar a atitude dele, despertando nela toda a animação que lhe era possível sentir, pois não estava de humor muito alegre. O Sr. Darcy encontrava-se tão distante dela quanto o comprimento da mesa o permitia. Estava ao lado de sua mãe. Ela sabia que essa situação daria muito pouco prazer a qualquer um dos dois. Não podia ouvir o que eles diziam, mas via que raramente falavam um para o outro, e quando isso acontecia faziam-no muito cerimoniosa e friamente. A hostilidade de sua mãe lembrava dolorosamente a Elizabeth tudo o que deviam ao Sr. Darcy, e, por vezes, ela sentia-se capaz de tudo para ter o privilégio de lhe dizer que a sua bondade não era nem ignorada nem desdenhada pela totalidade da família. Elizabeth tinha esperanças de que, no decorrer da noite, eles tivessem uma oportunidade de ficar junto um do outro, e que a visita não se passaria sem lhes dar a ocasião de trocar palavras mais significativas do que as simples saudações de cortesia. Ansiosa e inquieta, o período decorrido na sala antes da entrada dos cavalheiros custou-lhe de tal modo a suportar que quase se tornou indelicada. Ela concentrara todas as suas esperanças no momento em que eles entrariam na sala. Abre aspas, se nessa altura ele não se encaminhar para M&M, fecha aspas, pensou ela, abre aspas, renunciarei a esse homem para sempre, fecha aspas. Os cavalheiros entraram. Por um momento Elizabeth acreditou que as suas esperanças se iriam realizar, mas, infelizmente, todas as senhoras se tinham reunido em volta da mesa, onde Jane se encontrava fazendo o chá e Elizabeth servindo o café, não havendo lugar a seu lado nem para uma cadeira. E, quando os cavalheiros se aproximaram, uma das raparigas acercou-se ainda mais dela e disse-lhe ao ouvido, os homens não nos hão de separar, estou decidida. Não queremos nenhum deles aqui, pois não? Darcy tinha se afastado para o outro lado da sala. Elizabeth seguiu com os olhos, invejando todas as pessoas com quem ele falava e servindo o café com incontida impaciência, e nessa altura ficou irritada consigo mesma, por se portar de forma tão idiota. Abre aspas, um homem que foi recusado uma vez. Que tolice a minha, esperar que ele se torne a declarar. Haverá alguma pessoa do seu sexo que não se revolte contra uma tal fraqueza, como a de propor casamento duas vezes à mesma mulher? Nenhuma indignidade é tão aversa aos sentimentos dos homens. Elizabeth ficou, no entanto, um pouco mais animada quando viu trazer pessoalmente a sua chávena de café, e aproveitou a oportunidade para lhe dizer, a sua irmã ainda está em Pemberley, sim, ela conservar-se-á ali até o Natal. E está sozinha? Todos os amigos partiram, a Sr. Annesley encontra-se com ela. Os outros foram para Scarborough e passar as próximas três semanas. Elizabeth nada mais encontrou para dizer, mas, se ele desejasse conversar com ela, teria, de certo, sido mais bem sucedido. Contudo, ele conservou-se a seu lado, em silêncio, durante alguns minutos, e por fim, quando a jovem de novo sussurrou ao ouvido de Elizabeth, ele tornou a afastar-se. Quando o serviço de chá foi retirado e colocadas as mesas de jogo, todas as senhoras se levantaram, e Elizabeth teve de novo a esperança de vê-lo aproximar-se, mas todos os seus planos se desmoronaram ao vê-lo cair vítima da capacidade de sua mãe em obter parceiros para o whist, e, alguns minutos depois, sentar-se a uma mesa com o resto do grupo. Ela desesperou, então, de encontrar qualquer prazer. Seriam obrigados a passar o resto da noite sentados em mesas diferentes, e a única esperança que lhe restava era de que Darcy voltasse frequentemente os olhos na sua direção e que, por isso, jogasse tão mal como ela própria. A Sr. A. Bennet decidira convidar os dois cavalheiros de Netherfield para cear, mas, desafortunadamente, a carruagem deles foi chamada antes que qualquer uma das outras e ela não descobriu maneira de os retardar. Então, meninas, disse a Sr. A. Bennet, quando se viram sós, que acharam da festa? Penso que tudo correu da melhor forma possível. O jantar estava excelente. O assado do cabrito mesmo no ponto e todos foram unânimes em declarar que nunca tinham visto uma perna tão gorda. A sopa estava incomparavelmente melhor do que a que serviram em casa dos Lucas na semana passada. E o próprio Sr. Darcy reconheceu que as perdizes estavam vulgarmente boas, e creio que ele tem dois cozinheiros franceses, pelo menos. Tu, minha querida Jane, estavas tão bonita como nunca te vi. A Sr. Along foi da mesma opinião. E sabes o que ela me disse também? Abre aspas, a Sr. A. Bennet, creio que, afinal, sempre haveremos instalada em Netherfield, fecha aspas. É a pura verdade. A Sr. A. Long é, de facto, uma esplêndida criatura e as sobrinhas dela são muito bem educadas. E não são nada bonitas. Gosto muito delas. A Sr. A. Bennet, em suma, estava de excelente humor. O que observara na atitude de Bingley para com Jane fora suficiente para convencê-la de que ele estava praticamente conquistado. E, quando a Sr. A. Bennet se encontrava de bom humor, as suas expectativas matrimoniais eram tão ilimitadas que, no dia seguinte, ficaria desapontada se não visse o jovem aparecer para fazer o seu pedido. Foi um dia muito bem passado, disse Jane para Elizabeth. Os convidados foram muito bem escolhidos e pareciam dar-se todos admiravelmente uns com os outros. Espero que nos tornemos a reunir com frequência. Elizabeth sorriu. Lizzie, não sejas assim. Não deves duvidar de mim. Mortifica-me. Asseguro-te de que aprendi a apreciar a conversa dele como a de um jovem simpático e inteligente, sem nada a esperar para além disso. Sinto-me perfeitamente satisfeita com a presente atitude dele para comigo e vejo agora que nunca desejou cativar a minha afeição. O que se passa, apenas, é que é dotado de uma simpatia extrema e de um desejo de agradar muito mais forte do que qualquer outro homem. És muito cruel, disse-lhe a irmã. Não me deixas sorrir e provocas-me o riso a cada palavra que dizes. Como é difícil em certos casos uma pessoa fazer-se acreditar, e como é impossível noutros, mas por que insistes em persuadir-me de que eu sinto mais do que aquilo que eu própria reconheço, e essa é uma pergunta a qual não sei bem como responder. Todos nós gostamos de ensinar, contudo, apenas ensinamos aquilo que não vale a pena ser sabido. Desculpa-me, e, se persistes na tua indiferença, não me tomes para tua confidente. Capítulo 55. Alguns dias após esta visita, o Sr. Bingley tornou a aparecer, mas só. O amigo partira naquela manhã para Londres, com a promessa de voltar dentro de 10 dias. O Sr. Bingley demorou-se mais de uma hora e estava de excelente humor. A Sr. A. Bennet convidou-o para jantar, mas, desculpando-se amavelmente, declarou já estar comprometido para essa tarde. Da próxima vez que nos visitar, disse a Sr. A. Bennet, e espero que tenhamos mais sorte. Ele respondeu-lhe que teria imenso prazer em vir em qualquer outra ocasião, etc., etc., e que, se ela lhe desse licença, voltaria muito em breve e poderá vir amanhã. Que sim, que não tinha compromissos para o dia seguinte, e o convite foi aceito com entusiasmo. Ele veio, e tão pontualmente que as senhoras ainda não estavam prontas quando ele chegou. A Sr. A. Bennet precipitou-se para o quarto das filhas, enrolada no seu roupão e o cabelo meio por pentear, exclamando: "Minha querida Jane, despacha-te e corre lá abaixo." Ele chegou, o Sr. Bingley chegou. Ele já chegou. Vá, depressa. Sarah, vem ajudar a menina Bennet a vestir-se. Deixa o cabelo da menina lisinho para depois. Nós desceremos logo que pudermos, disse Jane, mas que tia é mais despachada que nós e já desceu a meia hora. Oh, que interessa que tia. Que tem ela a ver com isto? Vá, despacha-te, despacha-te. Onde tens o teu lenço, minha querida? Mas, quando a sua mãe as deixou, Jane recusou-se a descer sem uma das irmãs. Durante a visita, a Sr. A. Bennet mostrou a mesma ansiedade que de costume para deixar o Sr. Bingley e Jane a sós. Fim do chá, o Sr. Bennet retirou-se para a biblioteca, como sempre o fazia, e Mary subiu para praticar no piano. Dos 5 obstáculos, 2 estavam suprimidos. A Sr. A. Bennet pôs-se, então, a olhar fixamente a fazer sinais na direção de Kitty e Elizabeth, que pareciam determinadas a não dar por nada. Elizabeth fingiu que não via e Kitty, ingenuamente, disse: "Que é, mãezinha? Por que me está a piscar os olhos dessa maneira? Que quer de mim? Nada, minha filha, nada. Não te pisquei os olhos." Ela então permaneceu quieta durante mais 5 minutos, mas, incapaz de ver desperdiçada a ocasião tão preciosa, levantou-se subitamente, dizendo para Kitty: "Anda, meu amor, preciso de conversar contigo." Levou-a da sala. Jane imediatamente lançou um olhar para Elizabeth, em que exprimia a sua contrariedade por tal manobra e lhe suplicava que, pelo menos ela, não se prestasse àquela comédia. Poucos minutos depois, a Sr. A. Bennet entreabriu a porta e chamou: "Lizzie, minha querida, preciso de falar contigo." Elizabeth foi forçada a ir. "É melhor deixá-los a sós, sabes", disse-lhe a mãe, assim que se encontrou no vestíbulo. "Kitty e eu vamos lá para cima, para o meu quarto de vestir." Elizabeth decidiu não argumentar com a mãe, contudo, permaneceu tranquilamente no vestíbulo e, quando sua mãe e Kitty subiram, voltou para a sala. As manobras da Sr. A. Bennet para aquele dia resultaram infrutíferas. Bingley era o encanto personificado, mas não o professado apaixonado de sua filha. O seu à vontade e boa disposição tornavam-no o mais agradável dos companheiros e ele suportava as inadequadas delicadezas com que o cumulava. Sr. A. Bennet escutava suas tolas observações com uma paciência e seriedade pelas quais a filha se sentia intimamente reconhecida. Ele quase não precisou de convite para ficar para jantar, e, antes de se ir embora, foi-lhe feito um convite, que não só se deveu à intervenção da Sr. A. Bennet como também fora provocado por ele próprio, de voltar na manhã seguinte para caçar com o Sr. Bennet. A partir daquele dia, Jane não tornou a falar na sua indiferença. Nenhuma palavra foi trocada entre as irmãs acerca de Bingley, mas Elizabeth foi para a cama contente, com a certeza de que tudo chegaria em breve a uma conclusão feliz, a menos que o Sr. Darcy voltasse antes da data prometida. Contudo, ela estava de certo modo persuadida de que tudo aquilo acontecia com a aquiescência dele. No dia seguinte, Bingley chegou pontualmente, e o Sr. Bennet e ele passaram a manhã juntos, conforme haviam combinado. O Sr. Bennet encontrou nele um companheiro muito mais agradável do que esperava, não encontrava em Bingley nenhuma pretensão que o tornasse ridículo, nem insensatez que o obrigasse a ele a refugiar-se irritadamente no seu silêncio. Quanto ao Sr. Bingley, nunca o achara mais comunicativo e menos excêntrico do que naquele dia. Bingley, naturalmente, voltou com ele para jantar, e, à noite, a Sra. Bennet lançou mão de todos os recursos para deixá-lo a sós com a filha. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever,